on the beat, you son of a bitch. Pai, tô rilé, na rede eu tô flat. Cadê carajé? Vai jogar FIFA, mentira tem do pior. Não jogo bola e nem solto pior. Pensa na rede no final do ano novo e bota logo. Tira por dentro e olé. Depois vou dormir na rede. Tem um mosquito me picando. Meu sovaco tá azedo. Pai, tô cheio de sonho. Pai, tô cheio de sonho. Caraca, mano. Tá mó fria aqui, cara. Meu Deus, mano. Tá muito fria demais, velho. Que medo, cara. Que medo, cara. É muito fria, cara. Tô de casaco. Pensa no som, pensa no som, pensa no som, pensa no som, pensa no som, pensa no som, pensa no som. Bate, o sul é o meu país, oh! Bate, o sul é o meu país.